Ai! Meu Deus do céu! Não pode ser! Eles estão de volta! Ai, ai, ai, meu Deus do céu! É o Game Squad da live! Eu tô maluco! Ai, ai, ai, meu Deus do céu! É o Game Squad da live! Eu tô maluco! O podcast da galera. Esse aí, nossa primeira vinheta aí, nossa nova vinheta feita aí pelo nosso querido amigo Satura Wander, YouTube aí, menos, bem menos escala aí esse bosta aí, estamos aqui de volta, puta merda, depois de 2 anos de break, a gente achou, vou apresentar a galera contando a história, nós achamos o Tuba numa cabana, todos os dentes dele tinha perdido por causa do crack, e aí Tuba... Já colocou as dentaduras de novo aí, meu velho? Já consigo comer feijão até. Que maravilha. O Nelzão emagreceu 45 quilos, tava vendendo cachorro-quente em Biúna, São Paulo. E aí, Nelzão, como você tá? E aí, gente? Bem com vocês? Beleza. O Marcelo Vinícius aí, que arrumou emprego de baixista numa banda de ska. Era natural pra ele, simplesmente pegou, comprou um baixo e começou a tocar. Os caras viram meu cabelo e já falaram, nossa, não, você tá na banda. Uma honra, boa noite aí, pessoal. E boa noite à galera do chat e a quem tá ouvindo no futuro, o MP3 ou sei lá o que. O Rod, que virou um grande empresário aí, das comunicações, dono da Vivo, oi. E em breve da Tim, mas ele aceitou estar aqui no nosso programa hoje pra fazer esse revival, né? Que vai durar só hoje. Hoje é o único dia do Game Squad da Live. A galera quer calar a boca. Oh. Rod então, é o Donald Trump do Recife, né? Eu não sou dono de porra nenhuma, cara. Enfim. Boa noite, seres humanos. Estejam bem-vindos de volta a essa desgraça nossa amada que é o Game Squad da Live. E o Guerra, que tava na praia de Copacabana, só tomando uma água de coco lá e curtindo a vida como se nada tivesse acontecido nesses 2 anos de break do Games Foda. Pois é, já tô ansioso pelas férias do Games Foda Live de novo. Tá aqui, eu não aguento mais, velho. Nossa, não tá dando mais. Não tá dando mais. Cara, aliás, eu fiquei fudido com o Guerra. Porque eu tentei de todas as maneiras ir pro Rio pra passar o Réveillon lá, o filho da puta mora do lado da praia de Copacabana e veio pra São Paulo. É um lixo o Réveillon aqui. Desculpa. Mas então, Bom, cara. A descrição do Guerra foi bem verossímil, na verdade. Bem verossímil? Não. Verossímil? Sim. Não, mas o do Guerra foi mais. Não, acho que o Guerra é o menino mais trabalhador do Game Squad. É o cara trabalha. Eu vou pra praia... Não, ele falou de praia, então eu vou pra praia a cada ano bissexto. Esse ano, por acaso, eu vou na praia de novo. Mentira, você joga futebol aí todo almoço, que eu sei. Todo almoço. Não, almoça pra fazer digestão, bate aquele futebol ali com o Romário, com o... Como que é aquele cara que tem uma pinta na cara? Ele Johnson. Edmundo. Eu pensei nele na hora. Pede Covid. O R. Rezende tá no chat, ele confirma. Carioca é tudo assim. Tem 2 horas de almoço, corre, bate um futebol, cumprimenta o Chico Buarque lá, pede uma fatia. Volta correndo, faz o resto do expediente de sunga e camiseta. Fira um cigarro com o Chico Buarque, né? O Chico Buarque tem um careta aí pra me descolar. Então, mudança no Game Suada hoje. Não tem mais tema e é uma hora de programa. Não gostou? Vocês podem ir pra outros podcasts, por exemplo, do Omelete ou outros muito melhores. Ó, que aqui. Tem o Matando Robôs Gigantes, tem o Zangado Games, tem um podcast. Tem até do brother nossos aí, que esse é bom mesmo, é o Juiz Cachorro, você pode ir lá assistir. Você pode ir lá, é muito melhor do que essa merda aqui, então. Aliás, tá tendo Awesome Games Done Quick, por que vocês estão vendo esse troço? Pois é, tá tendo King Kong lá, velho. Mas o melhor jeito de você assistir Awesome Games Done Quick é com volume mutado, porque os caras é tudo uns relapso social, fudido. Que eles tentam fazer umas piadas, eles ficam com vergonha deles mesmos, assim, cara. Se sente mais vergonha ainda. Eu acho legal quando rola, tipo, um lance de golfe, o cara faz um negócio muito bonito, aí todo mundo, muito bonito. Será que ela bateu? Não, mas tem uns caras que eles querem ser mais desenvolto, assim. Tipo, quem que viu a run de Half-Life 2 ontem? Eu vi. Nossa, aquele maluco era insuportável demais, velho. Porque toda coisa ele queria fazer uma piadinha. Aí, tipo, ele fazia qualquer coisa e os caras aplaudiam ele. Ah, não aplaude não, gente. Isso aqui que eu acabei de fazer é muito ruim, tentando fazer graças assim pra tudo, tá ligado? Ó, o Bloquinho Man falou que tá chato pra caralho. O Awesome Games. Muita gente tá perguntando também sobre o Afro. A gente não achou o Afro ainda. O Afro ainda não achamos. O Afro a gente deixou ele na Amazônia. Ele tá participando do treino dos comandos. A gente não encontrou ele ainda. O Afro tá lá pegando Blue Magic. É. Dizem que ele trocou de sexo. Agora ele virou homem. Colocou um pinto. Inclusive, um recado aí pra... dinheiro da rua. Um recado para os nossos ouvintes, a gente teve muitos pedidos para voltar, não que a gente tenha parado intencionalmente, a gente foi só vagabundo mesmo, mas foi recorde mundial, foram fácil mais de 5 pessoas perguntando no Twitter quando que ia voltar ao live, então... 5 pessoas! Sabe o que é mais engraçado? Eu acho que foram tipo 3, e uma trocou de avatar muitas vezes. E uma outra que confundiu o game só da live com o Masoquismo Retrô. Toda vez que eu encontro o Dico, ele pede pra voltar a porra do podcast. Cadê esse filho da puta agora? Não tá ouvindo. E olha, tá quase 70 pessoas. A gente tá. Que bom. Foi um grande revival aí mesmo. Que pena que só vai durar hoje. Semana que vem não tem mais. Caralho. Pera, eu vou. Mas não, vocês lembram que a gente. E vou pegar uma cerveja. Pera vocês aí. Lembram que a gente voltou uma semana só? Não sei se vocês lembram. A gente voltou uma semana. E aí fez acabou. Um extra, né? É, a gente voltou, tipo, vamos voltar? Vamos. A gente voltou uma semana e não teve mais. Aconteceu isso, de verdade. Mas é bom a gente falar toda semana que é o último, que aí toda semana vai ter 70 pessoas, vai ter esse clima de retorno. Entendi, é verdade. Hype. Mas aí, o tema, obviamente, que não existe mais tema, mas tem um fantasma do tema ainda. Existe ainda não, um fantasma do tema. Ainda fala sobre nós. Um bom lembrete pra quem tá ouvindo a gente é que essa merda é ao vivo. Então, se você sugerir algum assunto aí no chat do Twitch, a gente vai ler. E é muito provável que a gente não ignore, não é certeza. Mas se vocês puxarem uma pauta aí, a gente pode abraçar. Não Zelda, Zelda vai ter tema. Ainda vai ter o de Zelda mesmo que não tenha tema. A gente vai tentar fazer uns gravados. Com o tema daí fixo gravado. Mas vamos ver. A gente é muito vagabundo, né? E tal. Mas aí fica na mão do Tuba. Se não der certo, é a culpa dele, tá ligado? Ele que é o dono dessa merda aí. Ó, só pra puxar a primeira. O que vocês acharam do. Primeira, você vai falar de MotoGP. Era isso? Deixa quieto. Nossa. Muitas mudanças, cara. Muitas mudanças. Da MotoGP é sério. Ai, ai, ai. O vai ser bom esse ano. Meu cu explodiu agora aqui, cara. Minha chapeleta só deu uma coice. Nelzão, o que você achou do Oculus Rift custar tanto quanto um Play 3? Sei lá. O que era pra eu achar? O que era pra eu achar? Falou isso, Nelzão. Você acha que com... É caro, mas é esperado, assim. Sei lá. A pessoa não quer pagar pra manter uma família, manter uma vida com uma esposa. Vai pagar isso aí pra fazer. Pra transar com rentais. Transar com boneco de videogame. É questão de perspectiva. Às vezes a pessoa gosta mais de gastar com isso, então. É mais barato que manter uma família, né, cara? Se você pensar assim no tipo, o plano a longo prazo. Sim. E é de fato uma realidade virtual. Acho que essa é a proposta. Nossa, Sendo, caralho. Mas duas dessas eu volto com o MotoGP, pelo amor de Deus. Não, mas o. Como falaram no Twitter, como a gente tá tendo aí agora uma segunda realidade, a primeira já é cara pra cacete. Você não vive com um salário de 3 mil reais. E está comprando uma segunda por isso, por 3 mil reais. Tem que pensar por essa forma. O Cebur perguntou se dá pra transar com rentais. Dá, e eles. O Japão é muito empenhado nisso, né? O sonho do Japão é poder transar totalmente com rentais, assim. O sonho do Japão é não precisar reproduzir mais, não precisar ter nenhum contato sexual com outros seres. É tipo assim, os homens ficarem numa realidade virtual transando com rentais 24 horas por dia e as minas numa realidade virtual onde dois homens transam na frente delas 24 horas por dia. Exatamente. Esse é o Japão. 2045 é o que o Japão espera que aconteça, tá ligado? Eu acho que é o país que mais preza pela excelência em masturbação, assim. É, não, com certeza. Você viu os bagulho que eles fizeram lá, cara? Mas, cara, que eles têm uns insights, assim, mas não é tanto. Eles são mais no... Na teoria mesmo, assim, tipo, eles imaginam, pô, ia ser da hora que esse sexo com animais de tentáculos e tal. Mas quem faz as coisas é o Ocidente, que faz aquelas flashlights que vibra conforme o movimento do vídeo que você baixou, esse tipo de coisa. Mas isso é muito bom, cara. Tem que existir isso. Eu não sabia que a tecnologia já tava assim, não. Tá. Tem que existir isso, cara. Tem que existir isso. Tô desatualizado. Tem uma tecnologia do flashlight que é assim, ó. Esse é muito bom, cara. Esse, quando eu li, eu falei assim, meu, isso aí é o futuro. O cara, ele fica com o bagulho. O cara, ele fica com o bagulho no pênis. Tá? Ele bota o bagulho no pau dele. Que é uma flashlight. E aí, a mina, ela enfia o bagulho na buceta. Do outro lado, lá no outro canto do mundo. E aí, o cara vai se masturbando e a mina vai sentindo os movimentos do pinto do cara, velho. Olha, né? Isso. Olha isso. Então, pra quem namora à distância. Isso é futuro, malandro. Isso é o futuro, cara. Tipo. O bagulho chegou numa forma assim que Deus não queria que existisse isso. Por isso que o mundo tá acabando, tá ligado? E fora. Cara. Fora sexo virtual à distância, existem rumores de que o Oculus Rift vai funcionar pra games também. Não, eu acho que isso aí não rola pra galera. Isso é com games. Menos importante. A única coisa que eu acho da hora é, tipo assim, até beleza, Oculus Rift e tal, você bota o bagulho e você vê o mundo lá, daí legal. Só que aí os caras botam aqueles protótipos que você fica andando numa esteira, manja? E aí você fica com a barriga encostada num bagulho assim, faz pressão no bagulho e você anda pros lugares, você viu? Isso é completamente contra tudo. Se eu quisesse andar, eu ia andar na rua, cara. Não ia. Eu quero ficar sentado no sofá jogando videogame. Então, vai chegar um ponto que os caras vão alugar uma pista de kart com óculos Rift pra você jogar Mario Kart, sendo que você tá andando de kart de verdade. Um amigo meu deu uma ideia de você, tipo, você comprar um drone, ele já pegou várias tecnologias. Você compra um drone, coloca uma câmera no drone, e aí você coloca, junta os dois no Oculus Rift, coloca ele pra voar, pra você sentir que você tá voando e controlar através do drone. Olha que da hora. Mil possibilidades de prazer. Mil possibilidades de prazer. De prazer. Não, mas prazer, cara, com drones. Eu acho que tá caro, mas depende. Assim, primeiro que já vem com um controle de Xbox One, daquele recarregável. Essa porra é caro pra caralho. É tipo uns R$400 aqui no Brasil. Já R$400 já tá pago aí no controle. Já. Eu queria comprar um controle do Xbox One, mas é muito caro, cara. O controle é R$200 e poucos. Tem dois jogos. E aquele bagulho de carregamento é mais R$200. Então é uns R$400. Sim. Porque os caras vão e botam o padrão ser a pilha, né? É, pilha, que show de bola, né? É 2016. Mas o que vem, Tuba, que você falou? Vem dois jogos, que eu não lembro. Vem dois jogos. Eu também não lembro, não, mas eu vi que vem dois jogos. Jornalismo, único site, lembrando, único site, jornalismo de games. Um abraço, Moacir Alves. Estamos mas aqui. São aqui jogos. Sinal que não são grandes coisas. Se fosse algum jogo importante que eu olhasse, porra, isso aí deve ser foda, eu ia. Eu lembro. Aquele que a gente foi lá fazer o bagulho foi do Oculus Rift ou era tipo uma concorrente? Eu não lembro agora. Era Oculus Rift. Ah. Os caras vão falar Yves Valkyrie, Hoffman Luke falou Yves Valkyrie e aquele da neve lá. É o nome do jogo. Ah, legal, cara. Aquele da neve lá. Que jogo vocês queriam ver no Oculus Rift? Você fala, puta, se puder jogar tal coisa, eu compro essa merda. MotoGP. MotoGP. Sério, não tô zoando. É mais barato. Jogo de corrida. É muito mais barato você comprar. Você dá de entrada numa moto, da hora, velho. Compra uma Kawasaki pra você, caralho. Pior que eu tô. 2016 a gente vai ter novidade nesse mérito aí. Você junta 5 mil reais aí, você dá de entrada numa Kawasaki Ninja, daquela verdinha. E você faz financiado em 1 milhão de vezes aí depois, velho. Foda-se. Ó, o Shark tá respondendo aqui. True Love 3D. Catar o Shoujo. Metal Gear, só o Mugen, o nerdão falando. Pô, mas Metal Gear ia ser da hora, imagina ficar agarrado. Seran Kagura, Mihorzeg ia ser louco mesmo. Mihorzeg ia ser bem louco. Então, mas de fato. Eu tô enjoado só de pensar. É, não, grandes chances de vertigem e enjoo e vômito, caralho. E PT, eu acho que PT ia ser muito bom. Caralho, imagina Descent. Vocês lembram daquele jogo Descent do PC? Sim. Nossa senhora. Que dava uma dor de cabeça da porra. Nossa, caralho. O pior é que o próprio Mirror's Edge me dava náusea só de jogar no monitor. Tem muita chance do jogo, tipo, travar e começar a girar sem parar, imagina, e você começar a vomitar. Mas sabe o que é o negócio? Mas eu não vi aquele vídeo a possibilidade de você passar mal é muito alta. Sabe qual que é o pior problema do desse negócio até hoje, realidade virtual até hoje que eu vejo? Que a galera, até agora, eles estão querendo fazer coisas que já existem. Tipo, ó, vamos fazer um simulador de montanha-russa. Pô, já existe montanha-russa na vida real, se eu quiser eu vou andar na montanha-russa. Vamos fazer o jogo mais interessante que eu vi, que é aquele jogo que você tem que ficar jogando um minigame. Puta, na sala de aula. Rio. Tá ligado? E você realmente joga ele no seu celular. Só que você joga com o Oculus Rift e você tem que ficar escondendo da professora. É da hora a ideia. Só que ainda é um negócio que existe na vida real, cara. O da hora é você fazer um bagulho que você não seja totalmente fora da realidade. Como o Nelzão falou, o negócio de você voar assim, como se fosse pessoa e você sentir que você tá voando. Os caras não voam. Mas tem uma porrada de simulador espacial pra essa porra. É, não, menos cara. Ah, sim, mas o joguinho que eu gostei, que eu joguei lá no nave, sei lá. Foi o Alien Isolation no Oculus Rift. Ficou bacana pra cacete. Justamente porque você. Apesar de serem movimentos kinéticos reais, tipo você andar, entrar em coisa e tal, você tava fugindo de um negócio sobrenatural que você não tem como fugir. Principalmente a gente mora na cidade, assim, não tem que se esconder de animais selvagens. Foi uma coisa boa. Pra jogo de terror, no geral, é uma coisa boa, assim. O bloquinho mesmo mandou uma boa agora. Bagulho totalmente fora da realidade. Transar. Agora tá explicado. Então os caras estão usando bem. Tipo, transar é completamente fora da realidade pros caras japonês, né? Então, todo mundo viu aquele da Namco lá, né? Do cara do Tekken, inclusive. Qual é? Uma garota japonesa. Eu não assisti, mas. Eu não vi. Ele não chega. Vocês estão muito inteirados nisso, velho. Não, aquele que não é nem hentai. Você vai ensinar uma garota de anime. Aí vai ajudar ela a estudar. Particular pra ela. É a versão otaku do Milo, né? Sim. Versão otaku do Milo. É, exatamente. Summer Lesson. Senhor Jesus. Eu vi um cara dizendo que jogou e dá nervoso, assim. Tipo, uma pessoa estranha do teu lado, assim. Parece que tá ali mesmo. Ela quer encostar em vocês, fica caralho, o que tá acontecendo? Mas você já viu o pessoal falando sobre pornô nesse negócio de realidade virtual? Os caras, eles chamaram o nego que assiste pornô, tipo, igual a gente aqui. Que já teve experiência em pornô, não é uma pessoa que, tipo, nunca viu pornô na vida. Não é uma pessoa que nunca viu pornô na vida, é uma pessoa que já viu pornô. E aí o cara que já é tipo uma pessoa que já tem vivência na pornografia, assistindo esses pornô 3D, assim, realidade virtual. E os caras falam que é insuportável, que o bagulho é, tipo, é muito estranho, porque é muito na tua cara, assim, tá ligado? O filme deve ser bizarro, porque... Não, é filme mesmo. É porque eles falam de terceira pessoa. Sabe o que deve ser bizarro? Porque eles devem ter pegado um filme que já existe e passado em realidade virtual, certo? Eles fizeram pra 3D mesmo. Sim. Porque se for um filme pré-feito, tipo, vai tudo parecer gigante por causa dos zooms. Não, eles vai ficar um negócio meio voyeurístico. Assim. Procura aí, se alguém aí do chat conseguir aí que ter mais acesso ao Google, que a gente não tem tanto aqui quando a gente tá conversando. Tá aqui em São Paulo, não tem. Em São Paulo não existe. Mas se você olhar. Se você procurar na internet, você vai achar esse artigo. Realmente as pessoas falaram que não foi nada agradável ser a experiência. E não era isso, Marcelo. Era tipo gravado para o Oculus Rift mesmo, cara. E eles falaram que não gostaram da experiência, que tem que mudar bastante coisa pra ficar agradável, tá ligado? Cara, mas mesmo quem já segurou vela de amigos transando, não é necessariamente legal. A pessoa tem que ser realmente voyeur pra gostar de estar no mesmo espaço. E o Oculus Rift te joga assim, é meio estranho. Conte mais, Marcelo, conte mais. A ideia desse porn em VR, não é? Tipo, botar justamente no ponto de vista da pessoa? Quê? É, sim. Tem que ser POV. É tudo POV. POV. Só que eu segurando. É tudo POV, isso aqui. Os caras falam o seguinte: aquele pinto não é teu, cara. E aí você fica vendo um pintão daquele tamanho ali. Os caras ficam, meu Deus, isso não é meu pinto. Tem algo errado. Não, você olha pra baixo, tem um pintão gigantesco na tua cara, velho, tá ligado? Tinha que ser aqueles que, tipo, é, que não mostra, sei lá, a penetração, seria mostrando só a mina se mexendo, o cara se mexendo pra não... Ah, mas daí também é meio bom. Corpo. É meio bom o bagulho. Meio que, não, isso que o Higgs falou, né, é meio que... É o conceito de dor fantasma, né, de fantasma. Caralho. Dor fantasma, meu Deus do céu. Isso dá um pornô bom do Metal Gear, assim. Ele perde o pinto, aí põe o pinto vermelho no lugar. Tipo, ele perde o pinto, mas continua sentindo. Enfim, né? É games, sei lá. Ai, ai. O Altero falou que do Metal Gear viraria um Rocket Dick depois. Nossa, verdade. Você jogava o pinto assim e ia procurando o alvo. Ah, mas enfim. Como é que vocês passaram o ano novo? Isso foi foda. Não, só voltando no assunto que teve ali em cima, a galera tá falando de True Love. Quem gostava de True Love, joga o Sunrider Academy do Steam, que é muito bom, cara. É tipo como se fosse um True Love mesmo. O bagulho é o mais próximo de True Love que existia atualmente, assim. True Love é mais próximo de amor verdadeiro, isso. É o mais próximo, né? O bagulho é tipo daqueles esquemas assim, você tem que fazer a escola, você tá na escola. Então já começa aí porque, tipo, todo mundo é underage. Mas tudo bem. Você tá na escola. É. Aí você tem que fazer o bagulho da escola. Aí, tipo, depois que sai da escola, você pode escolher, ah, eu vou marombar. Ah, eu vou cuidar do clube de kendo. Ah, não, eu vou cuidar do clube de natação. E aí você vai escolhendo o caminho. E aí, tipo, às vezes você encontra com as minas no meio do caminho. Aumenta a relação, é da hora, cara. O bagulho é tipo como se fosse na pegada do True Love das antigas mesmo. Cara, eu tô rindo sozinho de você falando True Love. Tá todo mundo no chat comentando. True Love parece marca de peça de skate, cara. Mano, eu não vou ficar falando tipo True Love. É tipo, mudando o sotaque, vocês entendem já. Vocês já estão no Game Soda Live faz horas já. Vocês já deviam saber dessa merda. É, mas é, enfim, joga essa porra que é bom pra caralho. Mas e aí, o que vocês fizeram no ano novo? Essa foi a pergunta que o Marcelo fez antes de eu começar a falar sobre os jogos Kantai do Steam. Eu experimentei aquela Kaiser. Puta, como que chama aquela nova? Que é verdinha, que tem meio limão, assim. Que é a versão Kaiser do Skull Beats. Mas que maravilha, hein? Tu passou o ano novo experimentando Kaiser. Aí foi bom pra caralho. Não, mas eu gostei mais. Não, eu tomei, tipo, no, na mesma semana, assim, a Skull Beats e ela. Eu gostei mais dela. Tipo, entre Skull e Kaiser, o Vanilla, assim. Obviamente, Skull melhor. Mas essa versão de gente fresca, Kaiser muito melhor, cara. Nossa, a gente foi pago pela Kaiser pra falar disso. Não, a Kaiser não é muito melhor nesse sentido, cara. Eu já tomei todos os Kaiser. Eu vou tomar essa aí pra não falar, tipo assim, não, o Rinks não tomou e daí não tá sabendo o que fala. Igual fala pra mim, por exemplo, Splatoon e tal. Mas eu vou. Pior vou que tomar. O Rinks parou de fazer review de games, tá fazendo que cerveja. Quem tem ele nas redes sociais deve ter visto como essa. Eu parei, tradução. Eu fiz 5 reviews de games em 2 dias, bagulho. Falar em cerveja, eu e o Rinks assinamos o mesmo serviço, tá ligado? Por isso a gente tá experimentando as mesmas cervejas. Você tomou aquela. É, não sei o que, bomb. Smash Bomb Atomic IPA. Que lixo de cerveja, bicho. Não, é uma IPA da horinha. Vocês ganham a cerveja? Não, você compra a cerveja, caralho, consegue. Se for pra ganhar, aí tá da hora, ô. Arruma o serviço aí. O serviço que os caras mandam cerveja importada na tua casa de graça. Pra você tomar. Legal. O podcast de games. É. Não, Nelson, é uma cerveja boa. Ela é bem lupulada. O problema dela é que a hora que você engole ela, ela fica parecendo que é água. Tá faltando um fim nela, assim. Mas ela é gostosinha. Não, mas comparada com a Snow, cara, a Snow não, foi a tipo... Snow é um pau. Nossa, foi... O próprio Kojima me acariciando ali. Já que, nós vamos, já que nós não temos assunto mesmo e a gente tá sem assunto, quem quiser experimentar uma cerveja boa aí, experimenta a coquetel Molotov da Evil Queen. A bagulha é da hora, é 13% de álcool, bagulho. 13% de álcool. Eu vou queimar a cara aqui e mandar um e-mail reclamando. Aqui, ó. É. Não, explodir minha mão. É. Mano, ó, mas 13... qual a sua cerveja favorita ever do universo? Assim, que eu mais gosto. Porra, cara. Eu acho que eu vou de. Assim, Cristal. Que é o que eu... Não, que eu mais gosto, assim, ever, overall. Que eu mais tomei, assim, que eu ainda sempre volto pra ela. É a Punk da Brewdog. Caralho, é muito sommelier de cerveja. Chaves. A Brewdog é muito boa. Chaves. Chaves. Chaves é muito boa. A Funk da Brewdog é muito boa. Vocês podem ninguém, tomar ninguém sabe boa. Nem escrever isso, a letra é isso. Punk. Punk. Chaves. Você não sabe escrever punk? Não. A cerveja das quebradas. Punk. P-U-N-K. Ela é baseada na breakfast. Da é, Brew da Dog. Aí quando a primeira vez que eu falo em inglês normal, da galera não... Tipo, não, o Rix não pode estar falando essas palavras, tá ligado? a cerveja que eu mais gosto, eu tomei ela, tipo, duas vezes assim, mas eu gosto muito dela, é a White Ale, da, que é, deixa eu até procurar a foto que eu não lembro que é japonês o nome. Hitashino Nest. Hitashino Nest. Puta, chegou é, os ataques. Boa, já tomei. Foi também. Aquela que é, a gente pediu quando tava eu, a Mariana, você e a Shana, os celos lá no... Naquele bagulho japonês lá. Eu não acho que na hora eu ia comprar e não comprei porque tava caro, eu cheguei a provar. Não, não. O bagulho é assim, vou jogar real pra vocês. É caro, é caro. Mas é um bagulho que como se fosse uísque. É pra você. Não é pra você ficar tomando, pra você chapar o coco. É pra você experimentar. É um negócio que é uma experiência. Você vai lá, você toma uma, você experimentou, você vai quietar o seu cu. Você não vai ficar tomando seis. Se você tomar, tipo, três cervejas dessas. Cara, no dia, além de você ter estourado seu cartão de crédito, você vai ser um idiota, porque você não vai sentir o sabor. O negócio é você chegar na balada, por exemplo, tomar uma, ou tipo, você vai começar a beber. Vou tomar uma pra experimentar. Você que toma, balada experimenta... que vem essa merda, caralho? Não, peraí, vocês compram essa porra aí. Não dá pra comprar um negócio desse em bafodão, em balada, esses negócios. Não, tem umas baladas que vende. Não, você quebra, mas... Não, mas você quebra, mano, quebra não, o bolso, tá ligado? Não, tem umas baladas que vende num preço bom. Tem umas baladas que vende de preço bom. Tem umas baladas que vende de preço bom. Mas, por exemplo... Eu tenho um amigo que, tipo, ele estuda cerveja, esses negócios todos aqui em Salvador, e vez ou outra ele inventa de fazer um negócio lá na casa dele, que, tipo, a gente junta o dinheiro de todo mundo e é degustação de cerveja, tá ligado? Dá pra comprar aí, tipo, uma presa, assim, né? Pega uns petiscos, pega os negócios todos, a gente vai testando um monte de cerveja diferente. Agora, fazer isso em bar fodão, mano, cara, você não dá, tá ligado? Sem não, bar fodão não, mas, por exemplo, eu conheço um bar que ele vende cerveja mais ou menos no mesmo preço do que uma cervejaria dessas que você compra, cervejário e tal, que você compra as marcas de cerveja. Mas eu fui num aniversário semana passada, que tinha uma Sculpin, que é uma cerveja da hora, que custa R$27, tava R$53, tipo... Eu dei risada do cara, assim, eu falei assim, não, você tá mas, zoando. Né, e esse serviço que a gente assina é bom, porque, tipo, vem quatro... vem quatro garrafinhas e é o preço menor, obviamente, do que se você comprasse elas individualmente, tá ligado? Cada uma é, tipo, 30 conto, no mínimo, assim. Então, vindo quatro já vale a pena. Mas então, pergunta relevante, né? É pago, mas ainda bem. Dá pra comprar quantas punk com óculos? Vamos dividir aqui. O que você perguntou, Rod? Né, qual é o nome desse serviço? É um negócio que vocês botam no Facebook, no Twitter vez ou outra, né? Aquilo que eu coloco no Twitter chama Untapped, que você bota a cerveja que você acabou de beber só pra marcar que você já bebeu. O Celos fala que é review, mas não é, review pra mim. Eu, tipo, então, eu bebo não, a cerveja, é, eu falo que eu achei da cerveja, porque daí se algum dia eu for comprar ela de novo, eu olho lá no meu log e falo assim, eu achei isso da cerveja, porque, tipo, eu tenho 88 cervejas atualmente, que eu já bebi. Mas, o nome do serviço é qual? Untapped. O do serviço, qual o serviço? De receber ou de fazer o... De receber, o de receber. De receber, Buda Beer Club. Beer, como é que é? Buda Beer Club. Nossa. Mas o que o Henrique tá fazendo é review. Você mesmo. Eu tenho vontade de tomar no cu, mandar tomar no cu toda vez. Aí tomando nada. sommelier de consistência de esperma, assim. Ele fica analisando umas coisas que, nossa, duvido que ele pensou nisso. Só que ele, ele mas eu penso, cara, se você vai Brahma. Beber. Não, se você vai beber Brahma, você não pensa em nada. É, mas se você vai beber Brahma, você. Você tem gostador de vinho, velho. Véi, se você vai beber Brahma, você não pensa em nada. Se eu vou beber Domecq, eu não penso em nada. Eu tô bebendo Domecq agora, nesse momento. Eu não penso em nada, eu tomo um golpe de Domecq. Faz um review aí. Vou fazer um review do Domecq pra vocês agora aqui. Eu vou abrir aqui, ó, tá aqui. Botei no copo. É amadeirado a cor, tá? Tons cítricos de carvalho falso. Que tá escrito aqui no próprio bagulho, que o bagulho é um coquetel composto. De aroma de carvalho artificial. Então você toma ele. Primeira encostada na língua, queima pra caralho. Aquela descida que rebenta tua falange, mas dá aquela abridinha gostosa no pulmão, entendeu? E você já sobe pra cabeça direto, já o seu hipotálamo já sente o álcool. A hora que passa da epiglote, já sente o álcool na tua cabeça. Então é recomendado pra pessoas de 27 a 80 anos. E que gosta de chapar um melão escutando podcast. Isso aí. Cara, aroma artificial de carvalho. Os caras não tem nem a grana pra bancar o carvalho. Não. É. Caro carvalho. Tá, ó, vocês entenderam que agora não tem assunto mesmo no nosso podcast. Você pode decidir o que você quiser aí. Se você perguntar aí no chat um bagulho, pode muito bem virar um assunto. Por exemplo, o Guerra, ele tava querendo falar de MotoGP, então como vocês estão aí meio down, fala aí pra nós, Guerra, as mudanças da MotoGP aí pra gente. Vocês estão meio down. Os caras estão pedindo pra falar de Torém, velho. Vira o jogo, Torém já foi. Torém já era, 2016. Tá lá no site. Tá, não, ó, então... Ano passado. Uma pergunta séria, que tem a ver com Torém, mas não é de Torém. Qual vai ser o Torém de 2016? Não precisa ser brasileiro. Puta merda, e aí? O Tuba que analisou 50 jogos desconhecidos aí, que pode falar pra nós. Vixe o caralho, Bicho. Fala aí. Ó, o Delta já matou, Mike Number 9. Mike Number 9 foi de 2015. Eu aposto nisso aí também. É o único que eu lembro de 2016 que eu aposto nisso. Os caras é muito. Eu acho que vai ser No Man's Sky. No Man's Sky. O que vai sair esse ano, cara? Porra, muita coisa. O No Man's Sky, que o Neonelzão falou, esse é o meu. Se você olhar meus Twitter, pode olhar aí. Desde que lançou a primeira vez na E3, eu falei, esse bagulho vai ser uma bosta. Pode olhar. E se No Man's Sky, eu não boto fé também, não. Se for bom, vocês podem me dar porrada na cara. Mas desde que lançou, eu falei, esse bagulho vai ser uma bosta. Que nem que Splatoon Rim. Eu acho que vai ser interessante pra quem quer, tá ligado? Pior que é uma puta propaganda enganosa, né? Porque fala No Man's Sky e já tem uma galera no céu. O céu é de todo mundo. Nossa. Puta que eu pariu. Tô dropando. Obrigado, gente. Aguenta, cara. E todos os aliens. Por isso que não tem homem lá. Caralho, só piora. Então, acabou, né? Eu tô desistindo já. Fala aí, Tuba. Qual que é a sua opinião? Você analisou 50 jogos. Você não pode falar qual que você acha. Não, analisei só. Só listei um monte de jogo. E qual você acha que vai ser uma merda? Que pode estão falando muito, mas vai ser uma merda. O jogo de luta dos irmãos Piologo. Pronto. Nossa, verdade, tem isso. Que horror, cara. Eu não sei se vai, vai ter lista de melhores de 2015, aguardo. Vai. Será que o jogo do Zangado sai esse ano? Não, ele falou que queria fazer, mas não deu. Não é um jogo certo ainda. Saiu do PewDiePie, né, no final do ano passado. Saiu. Ele não é poder. Do PewDiePie dizem que até nem é ruim, mas eu tenho raiva e não vou jogar por causa dele, tá ligado? Dizem que não é péssimo, mas tipo, não é jogável. A galera que fez deve gostar de jogos, então. A equipe do A Lenda do Herói é boa, acho que essa vai ser uma surpresa que vai calar a boca Herói, eu tô botando de uma galera aí. Vai ser legal, sim. Lenda do Herói, nossa, inclusive, que... É mais parecido com o Underboy. E a gente se abraçou brevemente aí no meio das tretas que eu tive em 2015. Os caras chegaram meio chorando, eu abracei eles, eles me abraçaram. Oh, o Dico apareceu aí, Guerra. Hã? Dico apareceu. Dico Dirajá. Dico Dirajá. Esse cara é dono de Irajá, mano. Dono de Irajá. Ele é dono de tudo que tem lá, impressionante. Vocês falaram, o dia que apareceu aí, parecia que ele era dono da Lenda do Herói. Eu que o Dico já tava reclamando que ele não aparecia, mas... Eu com o Dico que agora nós estamos fazendo também um bagulho de quadrinhos no meu YouTube, cara. Porque ele falou que quadrinhos vai me deixar rico. Tô esperando até hoje. Opa, aparecendo, eu tinha esquecido aqui. Tem Last Guardian. Diz a Sony que tem. A Sony garante que tem. A Sony garante que tem. O Rafael DSL tá Rafael. Mandando umas fotos. Pô, tem Dark Souls 3. Tem Dark Souls 3, mas é bom. Quem que tá falando aí, ô? Eu Rafael LDFL. Não, eu já não sei mais o que vocês estão falando. Não, tô lendo o chat, seus burros. Tem um chat. Você tá lendo o nome das pessoas só. Oi? Eu tô tentando falar uma mensagem pro cara. Um salve pra fulano. Olha ali, caralho. Ó. O cara ali falou uma coisa, aí que será que ele falou? Vamos ver. Aí, caralho, falou, bora ver, gente. Falou outra coisa. Filha de uma puta. Rolou uma palestra perto de casa faz algumas semanas com o Guilherme Gamer e o Marcos Castro. Eles colocou palestra entre várias aspas. Já começa aí. Falaram que o maluco não sabia nem a plataforma que ia sair o próprio jogo, bicho. Não é ele que tá fazendo o jogo, ele é o showman da parada, né? Que é o Marcos Castro? É, ele pagou um estúdio pra fazer o jogo do jeito que ele queria. Não, eles são. Eu concordo que pode ser que tenha aí meio afobamento também de parte do cara, porque deve sair uma porrada de lugar também, né? E o Guilherme Gamer, ele é meio que o Robinho do né? Todo mundo esperava, nossa, esse cara vai ser o rei da cena brasileira. Aí chegou o Zangado na frente, esqueceram que o Guilherme Gamer existia, assim. Tem uma e o canal Game Over, né? Aqui, disparando. O canal Game Over disparou completamente, os caras são mestres. Tá o Rony Pedra aqui nos... Ele acho que ele é artista do jogo, né? Da Lenda do Herói. Ele tá aí? Tá. Respondendo perguntas aqui, não tá tendo. Ó, você só tá direto, então, cara. Então a gente tem uma entrevista exclusiva com o Rony Pedra aqui, sobre a vida do herói. Eu sou da equipe do Lenda, o Marcos tá fazendo várias paradas, o Rony Pedra disse. Pode falar aí, Rony Pedra, qual que é as plataformas que vai lançar o jogo, você tá sabendo mais. Vai sair nos créditos lá, vai sair várias paradas, Marcos Castro. Fala as plataformas, fala quem são os indies que estão desdenhando do trabalho de vocês. Fala se você tá solteiro. Já manda ver a sofoca aí, meu irmão. Manda só, joga real. Eu queria falar também. A gente tá falar esperando ele falar, gente, quer escutar depois. A gente tá isso, aqui. Se o muçulmano me escutar aí. Chama eu, muçulmano, por batalha de YouTube. O Rony Pedra falou que vai sair pra PC. Só pra PC. Aparentemente. Nossa, olha o Duval. As plataformas vão ser Paraíso, Jabaquara, Tucuruvi. Ah, caralho. Ô, Tueiro, puta não. Que pariu, a gente já respondeu, vai sim. Eu já escrevi até o... Vai ter lista dos melhores jogos de cada membro da equipe. Eu não escrevi nem qual que é os melhores, meu. Eu escrevi qual que é o pior, porque eu já tava na cabeça. Eu falei assim, eu tenho que escrever na lista dos melhores sobre Life is Strange, que é um lixo completo. Eu tava puto da minha cabeça no dia que tinha uma galera falando, nossa, esse jogo, tipo, com monóculo, assim, esse jogo é fantástico, esse jogo é excepcional. Eu falei assim, não! Uma merda esse jogo, caralho. Sabe? O jogo mais lixo de 2015. Você sabe que só de raiva ele vai estar na minha lista dos melhores, né? Ou, vai jogar então. Assim. Então eu te convido. Convido você e o Tuba a jogar essa merda desse jogo que eu joguei aí do Borderlands. Vocês nunca jogaram Borderlands na vida. Pode ir lá e jogar. Pode ir lá e jogar o Telltale? Pode ir lá e jogar o da Telltale. O bagulho dá um pau da chaleirinha. Da gold chaleirinha. Mas o Rinks, quem tá comparando o jogo, Rinks? É isso, mas é exatamente isso que eu quero é narrativa, cara. Eu quero surpresa, eu quero diversão. Eu quero satisfação pessoal. Eu quero educação, eu quero saúde, eu não quero sofrimento, tapa na cara, pica no rosto. Jogo, cara, tem outros games, cara. Segue a vida. Olha o Rinks reivindicando o que ele quer nos games, foi bonito. Cara, vai comparar com o da Telltale? Bota o Wolf Among Us, pelo menos é o melhor da Telltale. Qual que é o melhor da Telltale? Wolf Among Us. Ele era o Gui, ele sabe o qual eu mais não gostei da Telltale. E ele bota. Não, o que? O Guerra, ele tá virando o maior hater do Games Fora. Porque que o primeiro dia que eu perguntei pra ele: e aí, Guerra, o que, que você achou da Jessica Jones? Ele falou: uma bosta. Aí ele chegou aqui em casa, tinha virado completamente o jogo. Já tava todo mundo falando que, tipo, o bagulho era maior representatividade, não sei o que lá. Aí ele veio falar pra mim que o bagulho tava bom. Ah, não. Não, pera, calma. A primeira vez, tem no chat, você falou que era uma merda. Cara, não, bagulho. Não falei que era uma merda, falei que era pior que Demolidor. É muito ruim, é uma bosta. Então você acha que o Demolidor demoliu com a Jessica Jones? Ah, caralho. Ó, terceira, vamos falar de MotoGP. Pronto. Então, por favor, MotoGP. Track 3. Ó, esse ano na MotoGP, o controle eletrônico das motos é igual pra todas as equipes, assim. É o do Xbox. Eu vou embora. Mas é assim que é o segmento do modo GP aqui dentro do Games Foda Live. É assim, você fala de modo GP, o pessoal zomba das coisas, é assim normal. É, não, eu tô acostumado. A gente deve ter semanalmente um segmento do modo GP. Então, por favor. É que nesse começo de ano, tem que esperar chegar março, GP, né? Porque esse começo de ano não tem muita coisa. Mas... quando que começa a temporada de modo GP? É, final de fevereiro, começo de março, por aí. Não tem a data certa. Mas tem pré-season assim ou não? Não, os caras fizeram teste, os caras começam a fazer teste nas motos tipo, de 2016, logo depois da corrida de 2015, da última corrida de 2015. Entendi. Mas aí mudaram os pneus também, saiu a Bridgestone e entrou a Michelin. Mas que bom que mudaram os pneus, que se ficasse com o mesmo de 2015 ia ficar todo careca. Tava gasto. Pois é, tava gasto. Caramba. Foda, né? Reginaldo Rossi lá, o cara que você gosta. Então, ele foi garfado ano passado, mas em 2016 essa é a vingança dos italianos, não, na MotoGP. O Hoffman falou ali... Tá, terminou, Guerra? Terminei. Seu showzinho, tá. Obrigado. Então, o Hoffman falou ali... Gente, vocês estão falando... Foi desnecessário, Nelson, foi desnecessário No Torrent de 2016 e o Star Citizen. O Star Citizen, ele, curiosamente, eu não acompanho nem nada, mas o que eu vejo, assim, de por osmose... Ele tá mostrando os módulos dele bem aos poucos, assim, tipo... Velho... Não vai sair antes de 2017, não, Star 2018, mas Star ele tá... Citizen, tipo, quando... tá demorando mais do que deveria, mas os caras tão entregando o que eles querem. Não, Star Citizen, tá, quando lançar, eu já falei isso há muitos anos atrás também. Muitos anos, porque o bagulho faz anos. Qual que é a história anos. Dessa porra aqui? Explica aí. Star Citizen é um, lá, um jogo... Vou explicar pra galera que não sabe. Star Citizen é um jogo de Kickstarter, é feito por uma galera que curte muito nave... Uma galera até meio envolvida no conceito com o EVE Online. Pra quem não sabe, EVE Online é um dos grandes MMOs que existem. Só que ele é meio spreadsheet. Só que ele é baseado em nave também e tal. E aí o conceito é você fazer realmente um jogo de espaço. Que você pudesse ter naves e pudesse controlar essas naves. E realmente ter comércio e tal. E você poder navegar sua nave. O nível de promessa é muito grande, que é tipo, além das naves, você vai ter tipo módulo de FPS com machucado persistente, por exemplo. Se você toma um tiro no seu braço, você não pode usar aquele braço até você curar e o cacete. É muita coisa assim, é tipo, é uma exploração nos planetas, nas naves. É bem deep. Aí teve um Kickstarter muitos anos atrás, obviamente todo mundo que é fãzão comprou o bagulho. E aí hoje em dia o que os caras vivem? Os caras eles começaram a bater em alguns acidentes de percurso aí, precisava levantar mais dinheiro, assim como, por exemplo, outros jogos de robô azul aí que teve, e eles acabaram começando a vender nave. Tem nave pra vender a $50,000. Só que assim, toda... teoricamente, tudo que você compra, você vai poder pegar quando sair o jogo full, sem pagar mais nada. Tipo, você precisa, pra você jogar, você paga lá só os $40 e tal. Só que tem um negócio de seguro, eu não sei direito como que funciona. E aí, se você só compra esses $40 e joga o jogo normalmente, você tem que pagar o seguro todo mês, que você também pode ser com a currency do próprio jogo, quanto você pode pagar por fora. Mas se você compra a nave nesse período que tá em pré, tipo, essas naves de você não precisa pegar o IPVA da nave. O bagulho é vitalício. Sim, assim. E é muito ridículo isso, porque eles criaram duas currencies. Você não paga o IPVA. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uns MMOs hoje em dia, inclusive o WoW tá tentando fazer isso bem mais dentro do core deles, mas que você consegue pagar com a currency do jogo os seus meses jogados. Isso aí começou com o Wildstar, se não me engano. E aí você consegue fazer isso. Só que, como não era o bastante, os caras criaram uma segunda currency, ou seja, um IPVA da sua nave, que você precisa pagar por fora. Ou seja, é meio impossível você pagar as duas coisas, porque o IPVA da nave de 50 mil dólares que você comprou, na vida real, 50 mil dólares. Você pagou 50 mil dólares numa nave, num joguinho. Não, 50 mil não. Acho que ninguém comprou de 50 mil. Comprou, tem um cara que já comprou. Pode olhar lá, tem um número de gente que já comprou a nave. Nossa. 50 mil dólares. É tipo. Então, resumindo, Star Citizen é um jogo com IPVA. É um jogo com IPVA. É por aí. Muito inovador esse conceito. Velho, e o bagulho é tipo assim. E o jogo não saiu ainda. Só que é o problema? Olha o pior problema. Quando esse jogo começou a ser lançado, eles mostravam o gráfico do bagulho e todo mundo falava assim: nossa. Esse bagulho aí é nova geração, o bagulho... É um filme. É um filme. Só que hoje em dia não mais, tá ligado? Tipo, já passou tanto tempo que hoje em dia não é mais, tipo... Uncharted 4 dá um pau no bagulho, tá ligado? E o... a história... Ainda mais em questão de manter aquele nível gráfico com o processamento que ele vai ter, é um negócio que você não roda em um computador que você não fez, tipo, ano passado, assim, no máximo. Não, vai sim, o Ralph Meiluk falou que em questão de mecânica é top, mas ninguém sabe, ninguém jogou ainda o bagulho, ninguém sabe o que vai dar pra você fazer com a nave, o quanto vai dar pra você interagir com o jogo com a sua nave de 50 mil conto, tá ligado? Tá, eles já. Parece que o último módulo que eles botaram foi justamente o de dogfighting, assim, de você poder controlar a sua nave e sair brigando com os malucos no espaço, assim, e atirando neles. É, tipo assim, obviamente que uma pessoa que gastou 50 mil reais numa nave virtual, ela nunca vai admitir que o bagulho seja ruim, tá ligado? Ela nunca vai falar assim, nossa, esse jogo é uma bosta, Star Citizen é uma merda. Mas eu acho que vai ter muita repercussão ruim quando lançar o jogo, assim, bastante. Não, eu acho que ele tá demorando justamente porque eles estão fazendo. Eu não acho que eles estão demorando na safadeza, tá ligado? Eu acho que eles estão tentando realmente fazer o que eles prometeram que ia fazer. Mas esse que é o pior, Nelson. Esse que é o pior. Eu acho que os caras realmente são de bom coração. E quando você é inocente, é o pior de tudo. Porque você realmente acredita que você consegue entregar aquela megalomania que você prometeu. Isso é o pior. Na inocência. Não, isso. Muitos jogos de Kickstarter são isso que acontece. Esse é o pior. Porque você realmente acredita que você consegue, que você tá dentro do seu escopo. Não tá. Tinha ontem, né? Um coitado fez um Kickstarter pra fazer um RPG Open World de Star Wars. Cara, tá, 200 mil pra fazer um RPG de Star Wars. Ele pensando, nossa, e se você tivesse um RPG de Star Wars nível Fallout 4 e 3? Vai ser um robô no final do ano. Isso aqui. Esse aí seria Star Wars que ele não tinha. Ou então, Rink, sabe? Sem tipo, querer parecer entendido, mas a verdade é que Star Fox de Wii U vai dar um pau nisso. Não, Star Fox de Wii U, é um jogo que eu tenho grandes esperanças. Porque eu gosto muito do Star Fox 64 e eu acho que tá indo pra grandes direções. Grandes expectativas. Só que eles falam. Eles já confirmaram. Que eu indo pro espaço, vai tomando cu. Eles confirmaram o bagulho que vai dar pra andar com o boneco? Como assim? Como assim andar com o boneco? Porque um tempo atrás tipo eu li que é tipo Assault, que vai dar pra você andar com o boneco pelos mapas, assim. Pelo que eu saiba, vai ter, tipo, além das naves, vai ter parte com um tanque, assim, na terra, assim. Não, tanque, beleza. Mas eu não sei se vai dar pra controlar o Fox, não. Espero que não. Tem um robozinho, uma coisa assim, né? Não, tem um modo que a nave fica parecendo uma galinha, com duas patas. Ah, isso é do Star Fox 2. Isso é do Star Fox 2 pra Nintendo, que nunca saiu. Que não saiu. Né? Ele ficaram esse jogo novo. Tá cortando o som do Rock. O Rock tá cortando bastante. Tá dando pra Dark Souls. Tá dando pra entender, assim, que ele falou que é do Star Fox 2, que nunca lançou nada. Então, esse foi, pra você ter uma ideia de como esse jogo vai ser bom. Esse é o Star Fox 2. Ele tá há 20 anos em desenvolvimento. O Reconsordo disse que tá animado pro E3, que finalmente vai ter Crash Bandicoot. Vai ter mesmo. Eu acho que virou uma piada interna na Sony essa porra. Todo evento eles dão uma pista assim e nunca tem nada. Sim. Tem uns dois anos. Se tá tendo o Flash Watch, acho que não duvido não do Crash. Mas e o ARG da Valve? Alguém acompanhou? Eu acompanhei assim de longe, não vi direito o que aconteceu no final. Mas parece que a galera chegou à conclusão que era só o Red Herring mesmo. É, só o Red Herring. Tipo, a galera tá puta, porque foi uma volta fodida. Teve, tipo, vários símbolos de Half-Life 3 durante o bagulho. Essa é outra piada interna que tem. E aí, no final, você ganhava uma badge, que era tipo um peixe vermelho dentro de um saquinho, que era um herring. Red herring, em inglês, significa, tipo, pista falsa. Sim, é o termo pra pista falsa. E o nome da ARG, o nome da badge é ARG e ponto de interrogação. Se você quiser, pode olhar no meu profile lá que você vai ver a badge. Tento. Cara, é a galera tá uma puta. Badge, uma badge trip. Puta que pariu. Nossa. Badge! A E3 desse ano tende a ser muito boa, porque fatalmente vai ter mais detalhes bem mais concretos de Last Guardian, e a Nintendo é obrigada, já falou que vai mostrar o NX. Tem um boato ontem de que vai anunciar na E3 e já lançar no fim do ano. É, mano, que eu falei, se lançar final do ano, aí o Afro, onde quer que ele esteja pelo mundo, ele vai morrer, cara, porque o Afro tá marcando todas as minhas previsões corretas. E eu tô acertando várias, cara. Eu falei que o NX ia lançar no final desse ano e a galera não acreditou. Eu acho que vai lançar no final desse ano o NX com o Zelda. Aguarde, se eu tiver certo. O que vai ser o NX? Essa é a grande dúvida da galera. Não sei. Vai ser alguma coisa que vai lançar com o Zelda. Ah, tá. Vai ser um Doritos, sei lá. Bom, vai ser um Doritos que vai ser uma cópia do Zelda pro Yu. Teve aquela patente. Teve a patente que eles fizeram, meio conceitualzinha, de Doritos. Se tivesse um Doritos da Nintendo, ia ser bom. Acho. Ia, com certeza. Eu tô ansioso pro E3 porque, pra contrabalancear esse nível absurdo de nintendismo que tem no site. Eu comprei muitas ações da Sony. Não, eu acho que vai ter alguma coisa do jogo novo da Kojima Productions, cara. Não, como? Como? Não tem nenhum conceito ainda. Não, a gente não tem o conceito ainda, né? Não. Mas, ó, o jogo vai... Não, eu acho que não deu o jogo... Eu acho que o jogo vai ser um scope bem menor do que foi o Phantom Pain, assim. E o Phantom Pain foi anunciado com 3 anos de antecedência. Mas, só uma dica. É, quanto tempo demorou pro PT ser construído? Cara, sei. Se não me engano, pode olhar aí na Wikipedia, eu acho que foi 6 meses, cara. Fora que eles podem só mostrar um teaser em CGs. É, podem só mostrar o jogo da Kojima, assim, escrito. Não, aí entra o Kojima, todo mundo aplaude, vai loucura aqui. Só isso, acabou. O quão icônico é o PT de galera vender videogame com um PT gravado dentro, e a Kojima Productions tem o... Agora a desenvoltura pra ela fazer o que ela quiser. Não, eu não acho que eles vão ter o dinheiro pra isso, né, cara? Não. Pô, só, não tá é bancando, né? Só em questão criativa mesmo. Mas o que você gasta pra você fazer um jogo daquele do PT, cara? Você não precisa gastar tanto. O que eles mais gastaram, com certeza, foi contratar ator de voz e ator de movimento. A cara do Norman Reedus. A cara do Norman Reedus foi um milhão ali, fácil. Foi um milhão. Olha, eu queria lembrar vocês... Bota eu, Kojima, que eu pago nada pra você fazer rapidão. Eu queria lembrar vocês que ninguém vende videogame caro no eBay por causa do jogo do Miyamoto, né? Sim, porque é fantástico. O Kojima, né? Porque não é limitado, né? É, quando você acha que custa um Super Mario Bros. 1 do NES Mint Condition, só assim por cima. Quando você acha? Cara, é barato, cara. É barato. O primeiro Mario Bros. É barato, cara. Peraí. Mint Condition? Fechado, não, o grande parte da mística de PT foi justamente esse esquema de que ele não vai ter mais. Sim. Cara, mas eu acho que você não acha mais jogo nenhum de NES em Mint Condition, assim, desculpa destruir seus sonhos. Ah. Pô, você acha do Super NES, por que você não acha de NES? Com certeza. Porque o NES é mais antigo. Não, caralho. Eu tinha visto. Não, mas o cara que guardou Mint Condition até certo tempo, por que ele não vai guardar mais 10 anos? Mas por que alguém ia comprar o primeiro Mario Bros também, né? Sei lá, tem maluco. Hoje, assim. Ah, pô. Lógico que tem maluco. Compra um Play 4 do PT, muito melhor. Guerra, você sabe minha teoria, né? Qual a sua teoria? O logo antigo da Kojima Productions era relacionado ao universo de Metal Gear. Então, seguindo isso a lógica, ser... eu acho que ele vai pra uma direção mais section medieval, então. Então, mas é um, como, é um mas capacete é... medieval meio robótico, né, na real. É, que... não, o Kojima explicou logo, ele falou ele que explicou, é, tipo... Ele falou que não é um jogo logo, não é sobre um jogo. É justamente uma mistura do, desses que mas isso é o que o Kojima diria se ele quisesse enganar vocês. Tem isso, né? Ah, vocês estão pensando aqui. Cara, o Kojima é, uma, é um arg humano, né, cara? Não, nego, só acredito. Até hoje deve ter gente que não acredita que ele saiu ainda da Konami. Então, não, isso é árvore. Ele vai anunciar um jogo novo daqui a nossa, pouco. Nossa, tipo assim, o bagulho assim, o Kojima falou assim pra galera: ô, oh, hoje eu vou comer bife a cavalo aqui no almoço. Aí a galera, tipo, ô, oh, na moral, Kojima falou que vai comer bife a cavalo. Anota aí, velho. Anota aí. Faz o hexadecimal do bagulho aí. Comer bife a cavalo, faz hexadecimal aí. Eu acho que muitas vezes... O ovo tá em 80 graus aqui, em relação muitas ao vezes bife. Ele nem quer, tá ligado? Ele quer que as pessoas escutem o que ele fala mesmo, só que, infelizmente, ele já condicionou todo mundo a pensar nesse bagulho. A gente gravou o vídeo do Kojima falando que ia comer bife a cavalo, velho. Vamos fazer o espectrograma do bagulho pra ver que se tem um código. O que tá escondido, né? Tomando cu, deve ser foda, mas... Alguém dá uma carona aí, ele precisa dar uma carona. O que significa isso? Será que é um jogo de corrida? Putz, Metal Gear de carro, sei lá. Imagina a vida desse cara. Imagina a vida desse cara. Gente, sério, dá uma carona, eu bebi muito. Não, puta. O cara tá comendo uma mina, a mina falou assim, aí, vamos? Daí ela falou assim, mas o que, que você quer? Sexo oral ou anal? Aí ela falou assim, não, sei lá, oral. Aí, tipo, a mina liga assim, ó, o Kojima acabou de confirmar aqui, sexo oral. O cara não vive, tá ligado? É um ARG 24 horas por dia vendo, cara. Acho que a gente vai descobrir o próximo jogo quando a gente descobrir se o Kojima, depois que ele caga, se ele usa o chuveirinho ou se ele usa o papel higiênico. Se é de baixo pra cima ou de cima pra baixo que ele se liga. Tem sabe o que eu tava pensando agora? Ficou bem mais acessível e eu tenho certeza que já quiseram. Ficou bem mais acessível agora dele aparecer em uma BGS. É verdade, também. Olha só, você não brinca com os meus sentimentos, seu filho da puta. imagina a festa. Só lembrando, galera, que esse programa tem apenas uma hora de duração. Sei que está muito bom, muito gostoso. E essa é a intenção da gente fazer uma hora, porque a gente quer ver vocês de novo com essa força aqui, 84 pessoas. Ficar o gostinho de quero mais. Exatamente, 84 pessoas semana que vem, tá? Então, infelizmente, está acabando... Semana que vem, 9h30, de novo. É pra agora focar pra galera, pra criar gente mesmo, criar público. Vamos lá, tá? Eu ia gravar o som do Jô Soares da plateia, fazendo a... Acabar. Aí você olha, tá bom, né, gente? Tá então bom. Vamos lá, todo mundo faz. Ô, infelizmente, galera, acabou o tempo aqui. Mas semana que vem tem mais... Assuntos que a gente nem sabe o que é, que a gente vai inventar tudo na hora que nem foi hoje. E vocês que vão nos ajudar. E é isso aí, galera. Muito obrigado. E semana que vem, é assim, nós vamos ter que cortar agora uma hora mesmo, sem enrolação, que aí vocês vão ficar com vontade de vir aqui semana que vem, tá bom? Muito obrigado pela presença, 86 pessoas. Gostamos muito da presença de todos vocês. Esperamos que semana que vem vocês estejam aqui de volta com a gente, tá bom? Um abraço aí, pode se despedir aí, galera, um por um, Tuba. Tuba, tchau. Não, vai. Vai ser ordem aí, se vocês quiserem, caralho. Tchau, gente. Até semana que vem, talvez. Fiquei feliz pela presença, abraços, feliz 2016, bom óculos Rift pra vocês. Sucesso, fé. Valeu, galera, beijo, Dico, joguem Metal Gear e assistam o MotoGP. Valeu. Falta o tubo. Tchau. Que babaca. Falou, pessoas. Sigam seus sonhos. Trabalhem bastante. Cuidado aí com a crise. 2016 vai ser fodido, mas a gente vai sobreviver. Exceto quem morrer. Vai lá, Tuba. Tchau, Judice. Tchau. Ok, tchau. Tá, tchau. Então, até mais. No Man's Sky é meu cu pulsando sangue, caralho.